assim, ó. Faz de conta que nós estamos no Garota VIP Fortaleza. Tá começando o show agora, levanta a mão. Fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Já faz mais de mês que eu não sei o que é chorar. Mas não vou prometer que depois que eu beber não vá te procurar. É que a bebida faz a saudade lembrar. E o quê? E se eu... Vamos em cima! Não me atende, não. Chote superas.